taças são corações de uma casa que pode ser um bairro ou uma cidade. Nas praças, os sons são mais orgânicos, as pessoas têm mais tempo e paciência para poder aproveitar o tempo ao redor. As ruas são como braços, os braços fazem ações, não têm paciência, usam instrumentos, os instrumentos são barulhentos, são metálicos, são afinados. As vozes assustam numa caminhada em silêncio, só que também intrigam o pensamento. Conversas entrecortadas nas praças, músicas e processos de conhecimento pessoal. Nas ruas, pragmatismo, soluções e direcionamentos. Uma cartografia que não espera o tempo acontecer.